Salvador, 3197, pronto para pushback, acionamento, gate 8. Tá, 3197, livre acionar, chame táxi, hein? Livre acionamento, chamar para o táxi, 3197. Recital 340, chame centro Recife, frequência 12251, alterna 33255. 351-3325, 940. Via Pátio Índia, ponto espera chame torno 1895, ajuste no 016. Minuta, 3197, ponto de espera 10, pronto. 3197, linha decola da 10, vento 190 graus, 099. A linha decola da 10, tá, 3197. 26722, está sem identificação, chegada a Mari, desça para o 050. 050, alguma chance de voz rápida, presidente? Web 6728, corrigindo, autorizado o WhatsApp na presença. Tato, direto, Tato, 050. Gol 1884. 1884, complete aproximação final, chame torre 1895. 1895. Boa noite, gol 1884, final, trem checado. Gol 1884, autorizado o pouso, pista na 0, vento 160 graus, 079, quem negar 10, no meio. Repouso, gol 1884. 3197, decolou, 013, chame agora o controle, 120, décima 8. Obrigado, boa noite, tá, 3197. Controle, Salvador, tá, 3197, boa noite. São 3197, boa noite, contato radar, saída da Elsa e mantenha 340. 340, saída da Elsa, 3197. 884 no solo Zinomê, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 884. 10728, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no meio. 2000 pés, no 0, 1 no meio, 788. São 3662, boa noite, essa é a minha indicação, chegada a Mari, desse mantenha 050. Mais linha 718, livre LS, imposto utilizado. Contará, vai direto, 7728. Está tentando pequenos dias, se mantendo para o 044, ou 5 milhas aproximadamente. Autorizado, web 7728. Autorizado. Então, 3197, Recife, no 251, no secundário, no 3325. Confirma a secundária. 13325, então 3197. 251, 3325, obrigado, boa noite. Boa. 3662, descer para 2000, para exigir 0 no meio. 0 no meio, descer para 2000, pegue para 728. Complete final, Xeme Torre, 198-195. Vai partir, obrigado. Torre, toma no Web 6728, boa noite, ele é essa, 1-0. Web 6728, reporte para o cimento externo, baixado e gravado. Volta lá, 6728. O controle, Salvador 3662. Na Lua de Duna, na principal dia na formação. Prezado Duna da Presença, plano 3662. Lua Duna, 3662. Marca 2 0 vai estar travado, L6728. 26728, quem negar 1-0, no meio, autorizado pulso, extensão 1-0, vento 180 graus, 079. 1809, positivo. Imposição 1-0, L6728. 662, livre ILS, reporte estabilizado. Está livre o ILS, vai reportar estabilizado 3662. Número 3, Brasília aprovado nível 360, via peso Luno 7. Decola da pista 10, perfil de saída Arborelefa, curva direita, 5055 transponder, 1208 controle. Solos 28, libera direita, solo 121, decimal 9. Libera direita, 219, 6728. Boa noite, WebJet 6728, lembrando. Web 6728, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, 6728. Estabilizado, localizador 3662, data. Gente, complete final, chame torre no 8 do sinal 95. 3895, obrigado, 3662. Salvador, muito boa noite, 3662 na Tanta, estabilizado, passando em Serra no momento, baixar de travado. São 3662, QNH 10116, autorizado pouso, pista na 0, vento 170 graus, 08 mais. Teve o pouso, o TAN 3662.